momento, querido ouvinte. Eu sou o Guilherme Andrade, shut up and take my money. Oi, querido ouvinte, é a Gabriela Domingues e o meu apelido entre os meus amigos é The Taboão Drift Princess. Olá, aqui é Paulo Zanella e eu nunca apostei racha. Olá, aqui é o Roger do Miopia e eu não dirijo, eu piloto. E está começando o Papo de Calçada. Swingando, swingando, swingando, swingando. Swingando, swingando, swingando, swingando. Todo mundo dançando por quê? Para animar a festa, salve simpatia. Para animar a festa, boa noite, bom dia. Para... Então, pessoal, temos hoje aqui um convidado, como vocês já viram aí na entrada do podcast, para falar de um tema que é muito caro aos nossos corações, um tema que talvez movimenta hoje a indústria do cinema, que são as franquias. E por que nós vamos falar de franquias? Porque surgiu uma notícia de que Velozes e Furiosos, a maior franquia de todos os tempos, fará o próximo filme no espaço. Então, nós na equipe do Papo de Calçada, né, falamos, precisamos falar sobre isso. Então reunimos e ainda convidamos aqui o Roger, que é um amante de Velozes e Furiosos, um amante dessa franquia, para acrescentar esse papo. Então, Roger, muito bem-vindo aí e já começa destilando o seu amor aí. Por que que você gosta tanto de Velozes e Furiosos? Muito obrigado pelo convite. Estou aqui novamente com meus amigos do Papo de Calçada, um podcast que eu escuto e somos parceiros há muito tempo, né? A gente sempre ajuda dando RT um no podcast do outro. Exatamente. E estou aqui para falar de uma franquia que eu amo. Eu já assisti todos os 9 filmes, quer dizer, o 9 vem agora, né? Já assisti todos os 8 filmes, mais de uma vez cada. E como diria o Eliab, Velozes e Furiosos era tão ruim que deu a volta e ficou bom. Então vamos aí prestar reverência a essa grande franquia que tem tudo que um filme de ação precisa. Carros, explosões e personagens cativantes e família. Essa é uma coisa que eu até queria perguntar pra vocês. Por que que vocês acham que um determinado filme assim que é tão genérico dura tanto, sabe? As pessoas vão assistir, assistem quando passa na televisão, vão ao cinema... Cara, eu acho que Velozes e Furiosos trouxe um fator Vingadores, que é tipo assim, você tem os personagens que foram apresentados separadamente, porque o Velozes e Furiosos, até o filme 3, tu conheceu vários personagens diferentes nos 3 filmes, e a partir do 4, ele começou a reunir todos os personagens que estavam espalhados por esses 3 primeiros filmes. Meio que formando os Vingadores ali, entendeu? Então eu acho que esse foi o fator que trouxe esse sucesso. Porque assim, tanto que o Velozes e Furiosos, até o número 3, ele é muito assim, ele era mais centrado, mas ele não tinha nada de explosões, de carros que atravessam... Mais pé no chão, né? Era mais pé no chão, exatamente, boa definição. Então ele não tinha nada que fosse assim, nossa, isso é muito absurdo, isso é missão impossível, sabe? E a partir do 4 que ele reúne a equipe, que ele começa a essas coisas de que são impossíveis, né? Tipo um caminhão vir girando e o carro passar por baixo, sabe? Um caminhão de gasolina girando e o carro passar por baixo, né? Então, acho que depois que eles reuniram os Vingadores, podemos dizer assim, foi que eles começaram com essas coisas, né, mega megalomaníacas e... Só que o pessoal não tá ali pelo caso das megalomaníacas, as coisas megalomaníacas, ele tá ali pra ver as pessoas, né? Então, eu acho que é isso, cara. São bons personagens, personagens que cativam, com bons atores, que quando se uniram, foi a fórmula certa pra franquia explodir de vez. É, eu acho que no caso do Velozes e Furiosos, pelo menos, ele começou muito como um filme de carros. Um filme, ah, você quer ver uma cena de ação, os caras pilotando uns carros de uma forma muito maneira, fazendo umas coisas muito, muito loucas, e de repente ele virou toda uma questão familiar. Pelo menos é o que eu sinto que vai ser, tipo, tem toda uma mensagem de família e todo um grupo que você fica, meu Deus do céu, nossa, que legal a dinâmica deles. Totalmente, o Velozes e Furiosos, ele começou com uma historinha legal, acho que todo mundo lembra, que apesar de que na época, eu como piá que era com o menino e a galera da minha época, ia assistir por causa das corridas de carro, tá ligado? Era tipo ver uma live do jogo do GTA. E era muito divertido, era legal ver aquilo. Você torcia pra um ganhar mais que o outro. Quando o Toretto com o carro antigão dele lá passava os carros mais novos, né? muito emocionante, era divertido pra caramba. Tem uma curiosidade aqui, eu tava olhando na Wikipédia, que o roteirista dos filmes depois, do 3 em diante, é o mesmo, chamado Chris Morgan, roteirista e criador da história. Então a gente vê a diferença dos primeiros filmes pros filmes até o momento. Ele não é o roteirista do Velozes e Furiosos 9. Então pode vir uma coisa diferente aí. A gente tá esperando a loucura continuar, mas pode vir uma coisa diferente. Quando saiu até o 3, realmente, cada história do Velozes e Furiosos, a gente não sabia o que esperar. Né? Que o 1 é aquele clássico ali do detetive que se infiltra na gangue pra prender o chefão da gangue, né? Que o Brian O'Connell lá vai prender o Toretto. Aí pro 2, o Brian já vai pro lado dos bandidos, já. Ele já vira bandido. Que também é um puta clichê, né? Que é um puta clichê, que é o cara que, né, descobre o que ele realmente gosta e abandona todo aquele lado, aquele outro lado dele. O 3 já vai pro Japão. Transforma em outra coisa. Outra coisa, com drift, né, que não tinha nos primeiros, então é outra modalidade de corrida. Mas no final tem o Vin Diesel de volta, né, tem o Toretto, ele aparece lá, e esse parece que foi o filme esquecido, né, na franquia, assim, o pessoal esperava muito que o protagonista do Desafio em Tóquio fosse reaparecer, mas pra ele reaparecer, eles iam ter que matar o Han, que eu acho que foi o personagem que eles não esperavam que fosse gerar tanta empatia, assim, que o público ia gostar tanto, né, e ele acaba morrendo no 3, então o rapaz lá voltar, o Han tem que morrer e eles estavam segurando o máximo, né? Mas tu sabe a história do porquê o 3 mudou os personagens? Não sei não, por quê? O Brian e o Vin Diesel, ele leu o roteiro e não gostou. Porque o roteiro original, ele ia pra Tóquio atrás de um cara que roubou ele, uma coisa assim. E lá ele ia aprender a fazer drift. Só que ele leu o roteiro e não gostou. E ele não quis participar do filme. E daí eles trocaram todos os personagens. Só que o Vin Diesel, ele queria fazer um novo Riddick. Sabe aquele filme, A Batalha de Riddick? Então a Universal falou assim pra ele, que se ele fizesse uma ponta no Velozes e Furiosos 13 e voltasse pra franquia, eles fariam um novo Riddick pra ele. Então ele apareceu no final do 3 e voltou pro 4, porque a Universal deixou ele fazer o Riddick 3, que é uma merda. Então foi aí que ele resolveu voltar pra franquia. Foi por causa dessa negociação que surgiu pra fazer o Riddick. E o que vocês acham, tipo, o Vin Diesel, todo esse caráter autoral dele, né? Que a gente sabe que ele tenta ter. E agora ele embarcou, tipo, de vez, tá ligado? Ele falou, vamos fazer absurdo mesmo e tal. Mas como assim, autoral? Ué, ele não queria fazer um filme dele próprio? Ele não... Aquele, o Triple X também, não tem alguma coisa dele? E agora ele meio que também direciona toda a produção do Velozes e Furiosos, sabe? Uma coisa mais artística, talvez. A vontade dele. Ele tem controle nas histórias que ele... Sim. Que ele, tipo a Adam Sandler. É, o Velozes e Furiosos praticamente é dele, né? Agora, né? É, sim, mano. Sim. E ele é o Vin Diesel igual o Adam Sandler. Ele é o Vin Diesel em todos os filmes dele. Exato. É por isso que eu perguntei o lance do autoral, né? Porque ele é sempre o Vin, sim, Diesel. Ele vai naquele lá do bebê lá. Operação Babá. Que é um excelente filme, diga-se de passagem. É bom esse filme, é engraçado. É muito bom esse filme. Ele lembra um pouco aquele do Schwarzenegger, né, o Tira no Jardim de Infância. Eu acho que é bem inspirado naquilo lá. Vocês querem saber uma curiosidade? O Vin Diesel, até fazer Velozes e Furiosos, ele não sabia dirigir. Quê? É sério? Ele não tinha carteira de motorista. Isso é explodir a cabeça. Ator famoso, né? Ele não precisa dirigir, sempre anda de táxi, Uber, tem dinheiro, o jatinho, né? Não precisava. É, ele é o Vin Diesel, né? Agora toca aquela musiquinha lá. Tanana. E o Paul Walker, ele era aficionado por carros mesmo, ele tem coleção e tal, tanto que ele morreu dirigindo, né? Uhum. Infelizmente. É, foi triste. E vocês viram esse último Hobbs and Shaw? Eu vi. Não. Porque agora já virou uma parada que tem um personagem tão carismático quanto o Vin Diesel, que é o The Rock, ah, né? Ah, sim. Porque o The Rock é muito carismático. Então é uma concorrência bem forte pro Vin Diesel na franquia. Inclusive deu treta por causa disso, né? Deu? Então, depois que o The Rock começou a fazer muito sucesso, é porque ele não ia voltar depois dos 5, né? Então, só que gostaram tanto do personagem dele que resolveram trazer de volta. E ele tava fazendo muito sucesso. E parece que o Vin Diesel ficou meio incomodado, assim. Parece que o Vin Diesel não é uma pessoa muito fácil de lidar nos bastidores, né? E o The Rock, ele tava chamando muita atenção. Parece que ofereceram o Hobbs & Shaw pro The Rock fazer um spin-off e o Vin Diesel não gostou, né? Tanto por isso que o The Rock, inclusive, não tá no filme 9 agora, né? Então, meio que se dividiu. Agora o Hobbs & Shaw vai ser meio que uma franquia separada. E o Velozes e Furiosos continua sem The Rock. Foi uma treta, eles brigaram. Depois vieram a público dizer que tava tudo bem, que eles estavam se falando de novo. Mas os filmes continuam separados. Não vai ter mais The Rock em Velozes e Furiosos e não vai ter mais Vin Diesel nem Hobbs & Shaw. Nossa, agora minha mãe vai ficar abalada com essa notícia. Cara, foi mó treta. Eu fiquei com pena, cara. Eu gostava muito do The Rock junto com eles. O The Rock aparece primeiro no Brasil, né? Se eu não tô enganada, sim. Que é um dos piorzinhos, né? O Rio de Janeiro que tem deserto e montanhas. E que os bandidos abaixam as armas pro policial americano, né? Que isso. O cara chega na favela, aí os traficantes abaixam as armas. Pô, os caras não assistiram Cidade de Deus, né, velho? Sim, e aquela cena que ele faz This is Brazil, e daí todo mundo saca uma arma, porque vê assim mesmo, né? É, às vezes aquilo ali fosse mais Brasil do que a outra cena. Rio de Janeiro com trem. Mas é aquela coisa, né? Uma licença poética. Sim, é só no Velozes e Furiosos que a polícia do Rio tem dojão, Dodge Charger. Mas se for olhar o filme do Tropa de Elite lá, que os carros não trocam o motor, bota motor de Fusca, sei lá, de Celta nos carros. Nunca que ia dar pra acompanhar os carros do Velozes e Furiosos, não. Tinha que dar uma força. Eu vou ser bem sincera com vocês e falar que, tipo, o meu filme do Velozes e Furiosos preferido é o 3. Foi o que eu assisti com mais vontade de assistir, porque eu assisti os primeiros por obrigação. E eu achei, tipo, incrível. Só que aí eu não lembrava direito da história. Quando eu fui assistir esses dias pra me preparar pro cast, eu não lembrava daquele início do porquê que ele vai pro Japão. Eu fiquei, tipo, meu Deus, que razão bosta. Não faz sentido, né? Primeiro você tá apostando de sair pra um baile com uma mina. Tipo, você vai apostar seu carro só pra ir no baile com essa mina? Tipo... Ah, mas isso não é muito americano médio? É muito estereótipo americano. Mano, eu queria dizer que eu amo o Velozes e Furiosos 13 e ele é um dos meus favoritos também. Eu tô com a Gabi. Ah, meu também. Ele é muito fechadinho a história, sabe? Tem um começo, um meio e um fim certo. E sabe o que mais me chama atenção? Ele tem a jornada do herói perfeita. No começo do filme ele vai pra Tóquio, aí ele corre com o vilão, perde, aí ele começa a treinar, se reergue e no final vence o vilão. É muito, muito bem fechado, cara. É quase um Star Wars ali, episódio 4 e Velozes e Furiosos, cara. E ele perde de um jeito muito ridículo. Só mostra o quanto que ele não manjava. Sim, ele é humilhado pelo vilão. E o vilão é maravilhoso. Eu tenho que falar, eu gosto muito do vilão. Nossa, eu amo, ele é um personagem muito cativante, né? Por isso que acabaram trazendo de volta agora pro nós. Sim, ele é muito queridinho, ele é muito... Você não consegue ficar com raiva dele. Mas uma coisa que eu queria falar, eu gosto muito também do 3, e o 3 se destaca nesse quesito que eu quero falar, que é trilha sonora. As trilhas sonoras de Velozes e Furiosos são muito boas, cara. É muito voltada pra música rap, o reggaeton. Eu me lembro muito do Velozes e Furiosos 2, tava no auge do reggaeton, ou 1, não sei. E tá sempre essas trilhas, né? Rap, música pop e tal. Eu acho muito da hora, assim. Eu já tive alguns álbuns aqui no computador do Velozes e Furiosos e é muito legal. Cara, bem pontuado. Eu gosto bastante também aquela música do Tokyo Drift, né? Teriyaki Boys lá. Wanna win it all, wanna. É muito boa aquela música. Eu fiz uma playlist no Spotify só com músicas dos Velozes e Furiosos. Depois, quiser, eu mando o link pra vocês. Opa, manda o link pra gente pôr no post aí. Cara, é muito bom a trilha sonora mesmo. Cada filme tem uma música que meio que ficou marcante, né? Então isso é bem legal. No 4 tem Camila Cabello, no último tem Camila Cabello, no 4 tem reggaeton, é bem variado, assim, os estilos, é muito legal, mano. A Camila Cabello fez um clipe ainda, né, do Velozes e Furiosos, que aparece os carros correndo e tal. É Hey Ma, eu acho que é o nome da música. Depois eu mando o link, tá lá na minha playlist lá também. Tudo quanto é lugar tocava essa música, o Tokyo Drift. Tipo, esse filme, claro, deve ter sido um sucesso no cinema na época do lançamento, mas pra muita gente também chegou na TV, né? Sei lá, naquele cine, alguma coisa, assim, nos programas na programação da TV, e também foi um sucesso, né? Tanto que veio um filme atrás, nessa mesma onda, que era o Ai, meu Deus, que era de moto? Fúria em duas rodas. É, e fez sucesso pra caralho na TV também, né? É, nessa época, esse o Velozes e Furiosos, ele ajudou a alavancar muita coisa relacionada à corrida, né? Teve esse Fúria em duas rodas. Tinha os jogos de videogame Need for Speed também, que depois até Sim. ganhou um filme. Mas que os jogos, na época, que a galera queria tunar os carros e tal... É, tava muito em alta. O GTA nessa época ainda não era muito voltado à corrida, né? Mas também tinha o lance dos carros, de você ficar dando rolê na cidade e tal. Então o Velozes e Furiosos ajudou muito. Pelo menos eu acho assim, né? A nossa geração que era adolescente ali naquela época. Acho que todo mundo assistia Velozes e Furiosos. Não, meu irmão de 24 anos, hoje eu rebaixo o carro totalmente por culpa do Velozes e Furiosos. É engraçado que no Brasil surgiu a onda do Velozes e Furiosos e pobre, né? Que é Uno rebaixado, Gol rebaixado. Ah, Celtinha rebaixado. Celtinha. Aí os caras tinham carro Monza rebaixado, Cadete rebaixado. Neon, coloca Neon nos carros. É, o cara tem o Neon era mais caro que o carro, né? Roda cromada. O Gui falou dos jogos, Need for Speed Underground é total Velozes e Furiosos, né, cara? O Need for Speed Underground, tanto o 1 como o 2, e até o Most Wanted, cara, era Velozes e Furiosos total, né, cara? E foram os jogos que mais fizeram sucesso ali, aquela trinca ali que veio meio seguida, né? Underground 1 e 2 e Most Wanted. Cara, era total Velozes e Furiosos. Tu pegava o carro e personalizava tudo, né? Botava até som. Então, cara, eu joguei muito. Eu lembro que eu era... Tava na época, tinha 16, 17 anos. Cara, eu jogava exaustão Need for Speed só porque, né, me lembrava Velozes e Furiosos, né? E daí a onda era tu pegar o carro no jogo e botar... Fazer com as mesmas pinturas dos carros do filme, né? Tu comprava lá um Eclipse e daí tu queria pintar de verde. Me lembro muito também do 2, aquela cena que eles reúnem um monte de carro num galpão gigante. Nossa, eu achava aquela cena muito da hora, porque tinha a galera toda, né? Toda a galera que corria racha com eles... Eles conseguiram reunir naquela cena final. Então, o Velozes e Furiosos sempre teve essa ideia de coletividade, né? Da malandragem se juntar pra passar a perna na polícia, né? Eles são os anti-heróis, né? Se tu for ver, eles que são os vilão. Porque eles são bandidos, né? É um dos filmes que tu gosta mais dos caras fora da lei do que das pessoas da lei, né? Mas você acha que eles vieram pro Brasil porque eles sabem, tipo, do sucesso que faz os filmes aqui? Ah, eu acho que sim, cara. Não sei se o Roger tem essa informação aí, mas eu acho que faz muito sentido, porque aqui fez muito sucesso. Cara, não tenho, mas acredito que sim, cara. Porque o apelo brasileiro sempre foi muito grande, né? O Vin Diesel sempre quando vem pra cá é ovacionado e tal. Quando vem, Comic Con, essas paradas. E também acho que pelo custo de filmar, né? Aqui deve ser muito mais barato filmar do que, sei lá, em Nova York. Acho que tem um pouco da produção também. Não sei explicar exatamente o motivo, mas uma curiosidade é que a Mia do Velozes e Furiosos, a namorada do Brian, ela é brasileira. Só que ela nasceu nos Estados Unidos, ou foi pra lá muito cedo, não lembro agora. Então ela mora fora do Brasil a vida toda, mas ela é brasileira, os pais dela são brasileiros. Na opinião de vocês, as franquias nascem pensadas pra durar esse tanto de tempo? Como no caso, o Velozes e Furiosos tá aí há 20 anos, né? E o MCU 2008, quase 12 anos aí, num universo só, né, continua, mas fechou um ciclo ali. Ou os caras, tipo, acertam e continuam com a parada? Eu acho que acerta e continua. Ah, depende da franquia, né? Tipo, Harry Potter era livro, então só seguia os livros, né? Eu acho que eu ainda vou defender que às vezes nem acerta, mas continua. Jogos Mortais tá aí, né? Jogos Mortais deu um revival ali no último, deu uma voltou assim dos mortos, mas meio forçado já. O terror tem muita franquia, né? Tem. Terror é Fred, Jason, próprio Alien, que eles... Resident Evil, não nem ter passado do 2. Caralho, Resident Evil, eu adorava Resident Evil, cara. Mas o Velozes, ele foi totalmente na cagada, né? Foi dando certo e foram continuando, daí a partir do 4, 5 que eles começaram a ter um norte, tá? Agora vamos fazer vários mesmo. Mas Jogos Mortais foi uma galera que saiu da faculdade de cinema, né? Pegaram tipo uns $50 mil lá e foram pra dentro de uma locação só e fizeram o filme, né? O primeiro. Uma coisa que eu ia falar, o Velozes, é que eles também meio que avacalharam já, né? Eles fazem umas coisas absurdas e tá tudo bem. Já tá meio que todo mundo preparado pra ver uma coisa absurda no Velozes e Furiosos. Depois do... já é tipo, sei lá, Missão Impossível, né? Ele vai pular de um helicóptero e cair em cima de um trem, tu vai aceitar isso de boas. É igual Duro de Matar também. Isso. E fiquem atentos que agora no 9 vai voltar o carinha que era o protagonista do 3. Ele tá no trailer, inclusive. Porque no trailer, na cena que eles vão lá ver o carro, aquele que tem um foguete em cima, tem dois caras que estão fazendo o foguete. É o Shaw e o outro japonesinho que tava no filme 3 também. Sim, ele eu reconheci. Eu vi o trailer hoje. Eles vão estar nesse filme. Né? Chamaram a galera da antiga pra cobrir já que o The Rock saiu. Ah, porque muita gente foi ver por causa do The Rock, né, também. Porque o The Rock tem um... Sim. Tem uma fama, assim, tem um fandom. Ele tem um fandom muito grande, né? Minha mãe, inclusive. O The Rock agora já tá em outra. Ele tem muito carisma e o personagem, o Adão Negro... O incrível do The Rock é que se ele tivesse feito Hulk, não precisava nem de CGI, né? Era só pintar os de verde. Precisava de nada. Era só pintar de verde. Mas, ô Paulo, a franquia dos Vingadores foi pensada. Essa Marvel pensou fazer filme a filme pra depois reunir todo mundo. Não pensaram que ia ser 24, né? Mas pensaram que ia ter vários fizeram filmes. Fizeram um planejamento, né? Com o fator ali 20% falando, se dá merda, nós para. Mas se rolou, der, né? Se der certo, nós continuamos, isso aí. É, eu me lembro, assim, eu era adolescente, aqui em casa a gente assinava uma revista, a Stoé, e eu me lembro de uma matéria falando dos filmes que a Marvel iria lançar. O Homem de Ferro, o Hulk, o Capitão América. Na época eu nem sabia quem era o Homem de Ferro, sabe? Mas eu lembro que eu destaquei muito o Hulk e o Capitão América, os filmes deles. Sabe? Então, eu me lembro dessa reportagem, eles davam as datas, os anos que iam ser lançados, as previsões. Eles apresentavam um calendário de filmes, né? Pra, tipo, 5 anos na frente. Por isso que ainda chamam de fase 1, fase 2 e fase 3, né? E a fase 3 termina com o Vingadores Ultimato, né? Então, já tava tudo planejado no caso da Marvel, sim. Mas a gente já falou muito de Marvel nesse podcast também. Vamos puxar outras franquias. Eu tava esperando a Gabriela voltar aqui, que eu queria perguntar pra ela, Harry Potter é franquia? Eu não considero, sinceramente, Harry Potter uma franquia. Agora tá tentando virar uma franquia, né? Porque tem o mudou de nome e tal. Harry Potter, tipo, era só Harry Potter. Aí lançou agora a franquia que vai virar o universo bruxo, a tradução ficou essa. Que é o Wizard World. Mas assim, agora que virou uma franquia, você vê que não tá rolando, entendeu? Não tá dando tão certo, não. Eles estão se envolvendo em polêmica atrás de polêmica, os filmes não estão entregando tudo isso. Então, não sei. Eu acho bem difícil sobreviver. Porque ia ser, em teoria, mais 5 filmes. A J.K. Rowling virou uma reaça do caralho, né? É, ela sempre foi, né? Porque a gente não sabia. Agora... Não sabia, Ela tá se expondo agora, né? É, e é aquela famosa coisa, né? Tipo, quando você vê assistir Harry Potter, é impossível você não adiar o Harry Potter. Agora com... O personagem, né, no caso. Agora com o Animais Fantásticos, você odeia, tipo, muita gente. Só pelos atores, assim, você gosta de todo mundo. Mas, assim, o personagem, você tem um ódio mortal por muitos personagens. E aí a coisa não cria um carinho, uma diferença, assim, uma coisa que te prende, uma amizade bonita e que vai fazer você assistir e crescer com ela, todos os filmes igual tinha no Harry Potter. Que é a liga da franquia é essa, né? Ter o personagem que faz você querer ir lá, né? Você não vai pela história, porque geralmente as histórias são bem repetitivas. Mas você vai pelo personagem. Igual você estava falando também dos Jogos Mortais, que tem o Jigg Shaw, não é? Que é o nome do cara lá. Isso. Que tem ele, né? Então você vai pra ver aquele personagem que liga todos os filmes, né? Sim, e assim, eu assisti o último Jogos Mortais. Nesse último faz sentido, sabe, a volta. Faz sentido ter um filme novo, tem um porquê que você fica, ah, tá, beleza, não é, sei lá, uma pessoa louca que resolveu copiar tudo. É, tem um contexto ali que vende, o negócio dá certo, pelo menos no Jigsaw. Eu não sei se eles vão querer continuar depois disso, porque eu acho que é um filme que tem começo, meio e fim. Se continuar dali vai ser, ah, vendeu e... bora, mas não acho que deveria. É uma franquia que já deu o que tinha que dar. É, no campo do terror também tem uma franquia que eu acho até curioso, porque os filmes principais são muito bons, mas os spin-offs são meio bosta, que é a Invocação do Mal. Invocação Sim. do Mal, o 1 e o 2 são excelentes filmes. Agora todos, Annabelle, a Freira, acho que eles iam fazer do Homem Torto também. Vão fazer ainda. É, pois é, eu acho meio ruim, porque o Invocação do Mal, ele tem aquela coisa do casal que investigar, é baseado no casal verdadeiro, que eles investigaram o caso carros, sobrenatural, né? de verdade e tal. Então tem toda uma mitologia ali. E os spin-offs meio que são só pra dar susto mesmo, sabe? Só pra ganhar dinheiro. Eu acho que é pra financiar o filme principal. Isso porque, assim, eu ainda... Falando de Invocação do Mal, eu não gosto dos filmes Invocação do Mal. Eu acho eles bons, mas eu, Gabriela, não gosto. Porém, eu vou defender a Freira. Eu sei que não é um filme bom, assim, ele não é... Um filme de terror, ele é um ótimo suspense. Mas eu acho ele necessário, porque... Tinha que ter uma historinha, porque ficou falando de um demônio o filme inteiro, o filme 2 inteiro ficou falando, ah, o Valak, Valak, Valak, Valak, e beleza, você ficava, tá, mas quem é? Nunca ouvi falar, vem me tirar um demônio do quinto dos infernos que ninguém nunca usou antes, ou talvez tenha usado e eu que não saiba, e aí você fica tipo, não tô entendendo, assim, é pra eu ficar com medo, não é? Qual o sentido? Você fica com medo na situação porque, beleza, é uma freira que aparece do nada, aparece o Marilyn Manson, você fica esperando ele cantar Sweet Dreams. Não acontece, mas a freira em si, ela não dá medo, mas todo o contexto dela ficar aparecendo, o que que ela quer, por trás, o negócio, aí começa a mexer um pouco. O Invocação do Mal, ele tem, tipo, fatores muito bons, como a boneca e toda aquela tralha que tá lá enfiada naquele museu. Se eles forem fazer um filme pra cada tralha daquela, vai dar uma franquia muito longa. E desperta essa curiosidade, né? Porque, geralmente, no final dos filmes, eles vão colocar... O objeto que girou em torno ali, igual a Annabelle, eles vão colocar a Annabelle lá, sei lá como é que eles chamam aquilo. Na redoma, né? É, né, no local ali, seguro. E aí a câmera sempre faz questão de ir passeando, assim, no cenário. E aí você fica vendo um crucifixo, uma jarra, um não sei o quê. Que você fica, e aí? Que história que será que tem, né? Dá essa curiosidade que talvez eles pudessem explorar mais mesmo. E eu acho que até um pouco da ideia da franquia, né? Porque como era um casal que resolvia a casa, acredito que deveria ter bastante casa ali pra resolver, pra encher um museu, porque o museu existe de verdade. E aí, quando você assiste os filmes, quem não fica com vontade de ir no museu e ver o que é que tem lá dentro? Eu não, sai fora. Eu fiquei. Tá amarrado. Tá, tipo, super na minha lista de viagem ir no Museu dos Warren. Mas você falou de franquia de filme de terror, e a gente falou de franquias que não são boas, mas eu quero falar de uma franquia que é muito boa. Eu não sei se vocês chegaram a assistir, que é A Morte Te Dá Parabéns. Não, ainda não cheguei a ver, não. Ele é bem recente. Não sei porquê, mas achei que tu ia puxar Atividade Paranormal, que era pra ser um filme e virou 15 também. Premonição? Premonição também. Mas é que, tipo, tem esses, mas esses eles não... Eles desandaram depois de um tempo. A Morte Te Dá Parabéns, ele é muito bom. Eu não olho filme de terror porque eu sou medroso. Ah, tamo junto, Roger. Tamo junto, é nóis. Eu vou no cinema só porque minha esposa é muito fã, aí eu fecho o olho na hora que eu sei que vai dar um jumpscare. Mano, eu odeio jumpscare, eu me cago todo, tá ligado? Eu não consigo, cara. Ah, eu não gosto de filme de terror com a minha mãe, mano. Ela só fica, ah, isso é tudo mentira, ah, isso nem é de verdade. Aí eu falo, mãe, mas claro que não, mas é um filme, assiste. Mas dá medo igual. Mas daí fica falando assim pra certo tentar se enganar, tá ligado? E depois eu fico pensando no filme, cara, eu não gosto. Daí eu vou dormir, daí eu fico pensando. Eu tô admirado aqui com a Gabriela falando que a freira não assusta. Eu sonhei com aquela freira uns 3 dias depois. Eu tava no quarto à noite e eu vi aquela freira no canto. Cê é louco. Caralho. Meu diretor conseguiu alcançar o objetivo dele, né? Sim, o Invocação do Mal eu assisto. Eu sou fã por causa da história. Mas os outros eu nem vejo, assim. Esses Annabelle, esses trens, assim, eu nem vi, cara. Porque eu já sei que a história não é boa, então eu nem vou lá ver, que só pra tomar susto. Mas só pra falar de terror ainda, tá surgindo uma franquia agora, que o primeiro filme foi bem legal. Eles vão fazer o segundo, que é Um Lugar Silencioso. Eu curti muito esse filme, porque ele não é um terror. Ele é um terror de apocalipse, né? Então ele tem muito jumpscare. Mas não é aquele terror de demônio que é o que dá cagaço na gente, né? Que o demônio é o que dá o cagaço. É o demônio. O alienígena, o assassino, isso aí não dá cagaço. Alienígena eu gosto, né? Eu gosto de alienígena. Não dá cagaço, isso é legal. Agora, o caralho do demônio, filho, é porque o demônio pode aparecer, entendeu? O alienígena você sabe que não existe, mas o demônio vem na sua casa, aí você tá na bosta, entendeu? Muito bom. Cara, eu quero ver O Lugar Silencioso, eu não vi ainda, mas eu tô pra assistir. Eu assisti no cinema. Eu também vi no cinema. Se bem que no cinema você tá cheio de galera, né? Não fica com tanto medo. Não, eu assisti no cinema completamente sozinha. Sério? Meu Sério? Deus. Caraca, que sorte, velho. Porque eu queria ver esse filme sozinho também no cinema. Porque adolescente gritando é uma coisa que tem que acabar no cinema. Não, é terrível. Ah, só pra falar então, que eu tô lembrando aqui, eu vou assistir, né, esses filmes de terror e tal. E já vi uma menina, uma adolescente, que desmaiou no cinema de medo. Sério? Já. Eu não me lembro se foi no Invocação do Mal. Eu acho que foi no Invocação do Mal, que foi um dos últimos que eu fui assistir. Teve que vir um lanterninha. O pessoal chamou lá e tal, veio lanterninha, carregou ela pra fora do cinema. As amigas dela saíram, acompanharam ela. E a menina desmaiou de susto. Nossa. Esse negócio é sério. Ao contrário, como eu não tenho medo de filmes de terror, eu tenho um medo ridículo, mas medo de filmes de terror não. Eu já dormi em filme de terror, de tédio, de puro tédio. E as pessoas, tipo, gritando, se esgoelando, e eu dormindo. Meu primo me acordou no final e eu fiquei, tipo, o que eu perdi? Que filme que era? O filme em questão era A Mulher de Preto 2. Eu acho engraçado aquele Olhos Famintos, aquele é meio engraçado. Oh, esse é legal. Esse é um classicão do da sessão da tarde. Talvez do Cinemax, né? Do Cinemax, não, do... Do Corujão. Do Corujão, pô. Pô, um que tá virando uma franquia aí, eu não olhei o 2, eu só olhei o 1. O 2 eu não tive coragem ainda, é o Witch, né? Ah, o Witch é perfeito. Mas o Witch vai virar franquia? Então, o Witch era uma série, né? Se der dinheiro... Também, ele deu dinheiro, ele tipo, eu lembro que ele foi bem na bilheteria no primeiro, no segundo eu não cheguei a ver. Porém, a história é muito fechada. Só que o antigo, ele era uma série de TV. Eu quero acreditar que eles vão um dia virar e falar, não, vamos fazer a série de novo, porque a série é uma bosta. Então vamos fazer uma série, assim, 2.0, porque é muito bom. E assim, como é um universo de Stephen King, essa dá pra ligar com todos os outros, entendeu? Todas as outras coisas, porque tem a Christine no livro, o carro do filme, tem ela no... Na cidade do It. Tem um monte de coisa legal. Então, assim, se fizesse uma série, ia ser tão perfeito. Ah, eu não cheguei a assistir It, não. Eu já assisti muitos filmes que são baseados na obra do Stephen King. Mas não sabia que ele tinha essas ligações com os outros. E aí, meio que dá margem pra as obras do Stephen King serem uma grande franquia, na verdade. Na hora que a Gabriela falou, já achei que ela ia citar Cloverfield. Porque é uma coisa que começou bem bacana, mas se afundou depois do paradoxo do Cloverfield, que, pelo amor de Deus. O Cloverfield, ele foi lançado pelo Netflix, né? Ou eu tô enganada? Ele é um filme que ia ser outro filme, aí eles pegaram e, assim, lançaram como Cloverfield. Então, não tem muita coisa relacionada ao ataque do monstro na Terra, né? Porque o Cloverfield 1, ele se passa com os carinha tão lá, numa festa e tal, e do nada aparece um alienígena gigante destruindo a cidade. E é bem filmado naquele estilo quarentena, né? Que é ou o Bruxa de Blair, que é a câmera de mão, o primeiro. É bem legal. Aí, o 2 é o Rua Cloverfield 10, que é muito bom também, que já é uma outra pegada, que é um filme meio de cativeiro, assim, a mulher tá presa num bunker, que o cara mantém ela presa lá, e aí ela tenta o filme, né, ela vai tentar escapar, e no final ela descobre que o mundo tá sob ataque, basicamente é isso. É isso que vai unindo tudo em Cloverfield. E o 3, ele é no espaço. Tipo um Veloz Furioso, acho que tá tentando fazer. Ele é no espaço e os caras meio que vai tentar inventar uma máquina de energia, uma usina lá espacial que vai gerar energia pro Brasil. Vai gerar energia pro mundo inteiro. E no final do filme eles mostram a nave. Eles voltam pra Terra lá e mostram o monstro Cloverfield, no final do filme, que eu achei ridículo, porque muito da graça do Cloverfield é não ver o monstro, você não saber o que que tá atacando, e aí eles mostram o monstro no final, o monstro surge assim, gigantescamente pra cima das nuvens, e é isso. Só que o 3 foi bem bosta, assim, eu acho que a franquia meio que morreu depois disso. Enquanto você tava falando, eu pensei numa coisa, seria ir pro espaço a correção de todas as franquias, porque no Jason vai pro espaço, no Cloverfield vai pro espaço, tudo vai pro espaço, Velozes e Furiosos tá indo pro espaço. Então, assim, faz parte de ter uma franquia, tem que ir pro espaço. Transformers foi pro espaço. Transformers aí, foi pro... Não vamos falar mal de Transformers, não, que meu coração fica chateado. Eu gosto até o 4, até o 3, depois, né, deu aquela decaída legal. Eu gosto até o 3 também. Fica a ideia pro Jurassic Park, né? Jurassic Park no espaço, agora é o próximo. Caramba. Achar um fóssil na Lua, né? Já que a galera tá explorando lá e fazer um dinossauro lunar, tá ligado? Tem uma franquia à parte que é a franquia Matt Damon, né? Que ele, todo filme que ele faz, ele é um astronauta perdido, né? Pô, o Matt Damon é um cara que é mal aproveitado, né? Porque ele é até bom ator, velho, mas ele é muito mal aproveitado. Não sei se ele não tem carisma. Alguma coisa falta. Ah, ele fez um filme bom, né? Ganhou o Oscar lá no... Os Infiltrados ganhou o Oscar, né? Que é com ele e o Leonardo DiCaprio. Um baita filme. E uma franquia do Matt Damon, já aproveitando, que eu adoro, é a franquia Bourne. Vocês gostam? Uhum. Já viram? Nunca vi, cara. Acredita? Mano, eu gosto bastante. Tem 5 filmes, né? Aí o 4 não é com ele, é com o Jeremy Renner. Tentaram substituir, não deu certo. Foi um fracasso. E daí voltaram com ele no 5. Mas é muito bom, mano. É muito bom o filme. E o Missão Impossível, James Bond, beberam do jeito Bourne de fazer os filmes, né? Porque as lutas eram mais reais, assim, mais verossímil. Eles concentravam bastante na coreografia de luta. E hoje em dia, tu olha Missão Impossível, olha James Bond, é o Bourne ali lutando, sabe? É bem legal. A franquia é muito boa e se passa em vários países, né? O Bourne, ele é além de ser um bom filme, ele é quase um guia turístico, né? Ele viaja pra Paris, daí vai pra Roma, daí vai pra Budapeste, daí vai pra não sei aonde, Nova York, e daqui a pouco ele tá lá na Europa de novo. É muito bom os filmes. E já que você citou, e a grande, maravilhosa franquia 007? Caramba, eu vi muito 007 com meu pai. Meu pai é um super fã da época, dos antigos mesmo, né? E eu me lembro de uma vez, a SBT... passar, acho que todos os domingos, um filme do 007. Eu era adolescente, devia ter uns 15 anos, mais ou menos. E aí eu vi alguns filmes com o meu pai, assim. Não sei se era sábado ou se era domingo que passava. E é legal. Eu não sou o mais fã, assim, do 007. Esses últimos, depois do Cassino Royale, eu assisti todos e gostei muito deles. Inclusive aquele tem a trilha sonora com a Adele. É muito legal, esqueci, Skyfall? Skyfall, né? É, a música Skyfall também, né? O Oscar merecidíssimo pra ela. E assim, eu curto, não é uma parada assim que eu falo, nossa, que maravilha, porque é tudo igual, né? Tudo igual, todos os filmes 007 é a mesma coisa, não tem pouquíssimas coisas diferentes, mas é mais um caso de que o protagonista é muito carismático, né? Todos os 007, eles são muito carismáticos. Eu tenho uma memória afetiva com o 007, porque foi os primeiros filmes de espionagem que eu assisti, que meu pai deixava eu pegar na locadora, então era o meu momento de glória. Eu também tinha mais ou menos isso aí, e cara, eu vi todos, até hoje, até os antigos, porque meu pai tinha um vizinho que ele amava o 007 e ele gravava os filmes em VHS, e daí eu pegava os VHS emprestado com ele e assistia. Aí eu assisti todos. São mais de 30, né? Se não me engano. Então eu assisti todos até hoje. Eu gosto bastante dos novos, mas é mais do mesmo, né? É aquele filme nota 7 que tu olha, se diverte e é isso. Uma franquia que eu queria perguntar se vocês assistiram foi a franquia do Grito, que virou série atualmente no Netflix. Não. Essa não vi. É terror, eu passo. É porque ela foi tipo o terror de quando eu era quase adolescente. Era o filme de terror, sabe? Provar que você era corajoso era você ter assistido Grito. Eu tinha um contexto ali, um porquê, e eu não conseguia assistir Grito ainda. O Grito é japonês, né? É, aí a gente conhece a versão americana, que é com a loira lá. Eu nunca vi a cara do japonês. E aí a série atual é japonesa. O americano tem essa mania, né, de pegar os filmes japoneses e regravar, né? Eles estão querendo fazer isso com o que ganhou o Oscar agora aí também, né? O Parasita? Parasita, diz que já, acho que vai virar uma série, sei lá. Tem vários filmes japoneses e coreanos que são muito da hora que o americano pega pra fazer e fica uma bosta, né? Death Note, horrível, né? Até os animes. Né? Death Note, esses live action de anime. Apesar que eu gosto daquele do... que é com a Scarlett Johansson. Ghost in the Shell? Eu não olhei esse filme ainda, mas é um quadrinho, é um anime japonês, né? Um quadrinho, não lembro agora. É um anime, são vários filmes, tem vários filmes, mas eles pegaram o principal lá, o mais famoso, e fizeram live action, que ficou legal, ficou bacana, mas não substitui o original, né? Gente, vocês falaram antes do maravilhoso, sinto a ironia na minha voz, Atividade Paranormal, essa franquia incrível, maravilhosa, de sei lá quantos milhões de filmes. É que o primeiro fez sucesso, que ele foi vendido como se fosse real, entendeu? Ele foi vendido como se tivessem colocado as câmeras numa casa de verdade filmado. Só que não era, era tudo montagem, igual o Bruxa de Blair. O Bruxa de Blair também teve essa historinha aí de que era história real de umas crianças na Inglaterra. E na verdade era tudo, foi tudo pro filme, não teve nada de real. Foi só um marketing. Sim, e funciona bem, né? O mais legal é que vende o 2 também e vai indo, né? Até que a galera enche o saco. É porque, assim, eu tenho um pouco de crítica ao fã de terror, porque eles gostam de coisas que são muito iguais. É difícil ter alguma coisa de terror que é diferentona, assim. Você fala, nossa, como isso é novo, sabe? A maioria dos filmes de terror em massa, assim, que é blockbuster, que vira franquia, é tudo igual. Não só a franquia é igual, mas de um filme para outro. A premissa é sempre a mesma, as mortes são muito previsíveis, os próprios jumpscares, eu tô falando que eu vou pro cinema, e eu sei a hora que vai dar o susto, eu vou e fecho o olho para não tomar aquele susto na cara. Então, assim, eu não entendo. De vez em quando a gente vê umas coisas diferentes, realmente. Igual o Lugar Silencioso, eu achei uma ideia legal, uma ideia diferente. O Invocação do Mal, ele tem uma coisa diferente, pelo menos uma história bem construída, né? Apesar também que isso é bem clichê, mas aquele lá do Premonição, que vocês também falaram, até o primeiro, tem uma ideia bacana, uma ideia diferente, assim. Mas a maioria desses de slasher, por exemplo, Pânico, Sexta-feira 13, Freddy Krueger, Sexta-feira 13, é tudo igual, mano, é tudo igual. Embora eu deva defender o último Sexta-feira 13, porque foi maravilhoso, foi sem erros. Embora, assim, o problema do Sexta-feira 13 como franquia é que eles piram muito na história. Assim, tipo, muito mesmo, tipo, no final do primeiro, o vilão é um. Aí no final do segundo, é outro. Aí no terceiro, volta um que tava morto no segundo. Aí no quarto, é não sei o quê. Aí no quinto, vai pro espaço. Aí no espaço, ganha vida e fica, tipo, uma forma sobrenatural. Nunca tem uma explicação do porquê da origem do Jason. Assim, o que que ele é? Ele é um fantasma? Ah, ele é um zumbi? Ele é um demônio? Ele é alguma coisa desse gênero? Não, ele é só o Jason. E aí no último, eu achei muito melhor. Embora ele seja basicamente uma cópia do primeiro, mas é uma cópia melhorada do primeiro, porque não tem aquele final bosta que o primeiro tem. Mas um que bebeu da água do Sexta-feira 13, bebeu da água do Fred, é a franquia Halloween, que também é de terror, é a mesma questão de ser um serial killer e tal, só que a Halloween, ela é muito melhor, ela é, tipo, o melhor dos dois mundos. Não sei se vocês chegaram a assistir. Um problema que eu vejo como fã de filme de terror, muito grave que tem, é aquelas histórias que não tem um porquê, não tem um sentido nenhum. Porque você vai assistindo os filmes e você tem que ter uma história que te prenda ali. Não é só, você não vai assistir só pra ver um monte de gente morrendo, as mesmas mortes, porque vai começar a repetir depois de um certo ponto. Filme de terror tem muito isso. Sempre tem, que todo mundo até zoa, né, que tem os estereótipos de o cara gordinho morre, a loira não sei o quê, aí morre o casal. E assim, sempre... É sempre nessa ordem. Eles se separam no meio do filme pra, sei lá, fazer alguma coisa. E aí morre. Aí tem... É sempre assim, um grupo que vai pro meio do não sei o quê. E aí vai e começa a matar geral e tal. E o Halloween não tem isso. O Halloween tem umas mortes bem diferenciadas. E assim, o último que saiu foi incrível. Ele ignora toda a franquia anterior. Toda a baboseira que fizeram nesse meio tempo. E ele volta a partir do... terceiro ou quarto filme, mas ele é super atual, ele não é tipo um filme que vai passar como se os anos não tivessem passado e agora tipo, vamos fazer um filme que se passa no passado pra contextualizar, não, os anos passaram na história, aconteceu tudo que tinha que acontecer e aí ele volta e assim, ele tá tão violento quanto e com umas mortes muito mais diferenciadas do que antes, assim, acontece, tem cenas que você pensa, nossa, fulano vai morrer, aí ele vai e não morre. Aí você fica, mas como assim? Tipo, o filme me preparou, o filme começou a musiquinha que antecede um susto e aí vai e não acontece nada. Tipo, ele tem esse diferencial, sabe? Ele é muito bom, é um filme muito bom. Até pra quem gosta de terror, ele é um filme muito bom. Galera, eu tô satisfeito aqui com a gravação. Vocês têm mais alguma coisa a considerar aí? Mas é isso, eu não lembro de mais franquias no momento. Acho que a gente deu uma boa pincelada em todas aí, nas mais famosas. Isso aí. Se o ouvinte acha que faltou alguma franquia, manda pra gente aí que nós fazemos um episódio dois, né? No... Exatamente, pede uma parte 2 que nós convidamos o Roger e ele volta aqui pra falar de mais franquias. Isso aí, volto pra falar depois que o Velozes e Furiosos 9 sair também. E for um sucesso e todo mundo fica de queixo caído. Vamos fazer a análise do... Não, talvez nós podemos fazer aí um episódio sobre espaço, filmes no espaço. Vamos aí, aproveitar a desculpa pra falar de Velozes e Furiosos novamente. E pra falar da franquia Matt Damon. Isso aí. Claro. Franquia Matt Damon, muito bom. Só falta o Matt Damon, ele, o Velozes e Furiosos que for no espaço, chega lá e tá o Matt Damon. São só questões, sugestões, porque opiniões não cabem no seu calendário. São só questões, sugestões, porque opiniões não cabem no seu calendário. Então, pessoal, antes de irmos para o momento cultural, eu quero agradecer aos nossos padrinhos, o pessoal que está nos ajudando aí todo mês, dando a sua contribuição. Então, um grande abraço aqui para o Renato Amorim e deixar um recado aqui que ele pediu para indicar o podcast Serialcast, que trata sobre serial killers, mistérios, true crimes, casos insólitos. Então, procurem lá a indicação do Renato Amorim, o podcast Serialcast. Também quero mandar um grande abraço e um agradecimento por Pensador Louco, lá do Teatro Escuro do Pensador Louco, que também tem vários podcasts no seu feed, maravilhosos podcasts, vão lá conferir o Teatro Escuro. E também ao Danilo de Almeida, que é do Doublecast, que é do Já Ouviu Esse Disco, que são podcasts mais voltados para música, para o rock, para o pop. Também está lá no Que Te Meteu, que é um podcast sobre futebol. Então vão lá conferir os podcasts dele também, que são maravilhosos, tá bom? E se você, assim como eles, quer e pode nos ajudar, basta acessar padrim.com.br, procurar pelo perfil do Papo de Calçada, ou então pelo PicPay também, será muito de muita boa ajuda. Se não puder contribuir financeiramente, pode também nos ajudar dando aquela divulgada, dando um retweet, uma compartilhada, um like, uma indicação para um amigo, fala, já ouviu esse podcast aqui? Um tema que um amigo seu pode gostar, nós estamos em todas as plataformas, então toda forma de ajuda é sempre legal. E ouvir também, né? Se você está ouvindo isso aqui, já fica o nosso muito obrigado pela sua audiência. Agora vamos lá para o nosso momento cultural. Quem é que vai começar indicando aí pra gente? Vou indicar o meu novo amor, que é uma indicação que eu recebi do Eliabe. Lá no meu Pia, a gente tem um quadro que é um quadro de indicações, é o Colírio, é um podcast que a gente grava. A cada 5, 6 episódios a gente grava um colírio pra indicar alguma coisa. E o Eli indicou uma série da Amazon Prime chamada Superstore. E eu comecei a ver e tô viciadíssimo. Já tô na 4ª temporada. E, cara, vale muito a pena. É uma série muito boa. É uma série que não chama muita atenção, né? Não, quase poucas pessoas viram. Mas é de comédia. 20 minutos cada episódio. Muito boa. Superstore da Amazon Prime. Você passa numa loja gigante, assim, tipo Americanas da vida. E, cara, é muito boa. Vale a pena. Uma série de 20 minutos aí pra ver antes de dormir. Show de bola. Eu vou procurar, cara. Eu adoro esse tipo de série. Vale a pena mesmo, cara. Muito boa. E já aproveita e já fala pro pessoal aí onde eles encontram o Miopia, as redes sociais, o feed. Então tá, agradeço aqui o convite novamente. E você me encontra no podcast Miopia. Todas as redes sociais são podcast Miopia. E estamos no Spotify, agregadores, iTunes, qualquer lugar, no Deezer, qualquer lugar que você procurar, estamos lá. Podcast Miopia. É isso aí. Obrigado e um abraço aí pra todo mundo. Pô, valeu, agradecemos a sua participação. Como você falou lá no começo, né? A gente tá sempre se interagindo aí. Eu também escuto Miopia sempre. Eu adoro o podcast de vocês. E galera, vai lá conferir. Gabi e Paulo aí, vocês querem indicar também alguma coisa? Eu falei aqui, mas como vocês me conheciam, mas eu vou indicar pra vocês primeiramente e depois pros nossos ouvintes. Vocês têm que assistir A Morte Te Dá Parabéns, aproveita que tá no Netflix e aí é mais fácil de encontrar, né? Porque mesmo que você tenha medo de filme de terror e demônios, essas coisas, é um filme de slasher, então é basicamente protagonista versus assassino. Só que é pela primeira vez num filme de slasher que eu conheço que a protagonista não é uma completa idiota. Então, é o tipo de filme de terror que, tipo, é maravilhoso. Não vai ter aquelas cenas do tipo, ah, ouvi um barulho, vou lá checar o que que é. Não, ela não vai fazer isso. Inclusive, tem até umas cenas de luta entre ela e o assassino. E é muito legal. Tem um diferencial na história, mas se eu contar, vai estragar. Então, vejam. E se vocês gostarem, a gente vê o segundo juntos e, e tudo. Então, assistam. Cara, eu não sei se é uma franquia, mas com certeza tem um monte de filmes, eu lembrei agora, chamado American Pie. Muitos adolescentes da minha época cresceram vendo esses filmes. Pô, é uma franquia que a gente esqueceu de falar. A gente, na verdade, não falamos nenhuma franquia de comédia, né? Pois é, American Pie, Todo Mundo em Pânico. É, esse tipo de filme que a gente assistia e você tinha... Esses DVDs ficavam escondidos dos seus pais. Então era algo que eles não poderiam saber que você estava assistindo. Se você é jovem e está ouvindo esse podcast, dá uma procurada na internet, tu vai achar todos esses filmes aí e conhecer a história de uma galera que inspirou muita gente também a ir para a faculdade e achar que era aquilo que acontecia, né? Algumas chegam a esse nível, outras não. Então, vai lá assistir American Pie, que é muito divertido. É, só bizarrice mesmo. É tipo o Jackass em filme. É, em filme com roteiro, sabe? Porra, outra franquia aí que a gente esqueceu de falar. Pô, a gente não falou de nenhuma franquia de comédia. Como assim, velho? Já vamos ter que voltar isso? Pra gravar franquias de comédia. Ah, é, exatamente. Como assim? É, boa dica do Paulo aí, ó. Preencheu a lacuna. Bom, eu vou indicar um álbum que saiu essa semana aqui, mais ou menos, que a gente tá gravando. E eu tô escutando esse álbum todo dia eu escuto ele. Que é Criança Selvagem, do Hot Ureia. Você encontra no Spotify, você encontra no YouTube, você encontra muito fácil. Procura aí, Criança Selvagem, Hot Ureia, Rap Nacional. Os caras são muito fera, muito sem noção, mas eles sabem fazer. Eles têm um estilo próprio, sabem fazer... O trabalho deles, muito bacana. Sobre as nossas redes sociais, arroba Papo Calçada no Twitter, no Instagram, no Facebook. Nós temos também o nosso blog, que é o papodecalçadapodcast.blogspot.com. Lá você encontra os outros podcasts produzidos pela galera aqui da nossa equipe. Temos o nosso grupo no Telegram, t.me/papodecalçadapodcast. E também temos o nosso apadrinhamento aí. A galera que quiser contribuir, ajudar, dar aquela força lá, acessa o site do Padrim ou do PicPay, procure por Papo de Calçada, tem link no post. Tem as recompensas para quem nos ajuda, inclusive relacionada à novela, relacionada a episódios extras. Então vai lá, dá uma forcinha pra gente se você puder. E semana que vem estaremos de volta com mais podcast. Toda quinta-feira tem Papo de Calçada. Se você está ouvindo isso aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Assine o nosso feed e dá um comentário nas redes sociais. Valeu, um abraço e até a próxima. Eu pratico observar a sociedade quando ela baixa a guarda por descuido, fotografar rapidamente, falando metaforicamente, e depois tentar descrever aquilo que ficou desnudado, aquilo que ela não pode confessar.